Chegando de mão de voto, chegando de mão de voto, que são horas pra rezar, que são horas pra rezar, que são horas pra rezar. A todos que são devoto, a todos que são devoto, vem rezar com devoção, vem rezar com devoção, vem rezar com devoção. Reza, reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza. Deus sabe oratório, Deus sabe oratório, onde Deus fez a morada. Deus fez a morada, onde Deus fez a morada. Reza, reza, reza, reza, reza, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza, reza Maria, reza.